Equador 98 no solo 34, direita, via Foxtrot 119. Direita Foxtrot 219, azul 4298. Solo Salvador, boa noite, azul 4298, liberou na Foxtrot. Reporte antes da Juliette, azul 4298. Reporte antes da Juliette, 4298. Cuidado, pouso, Rio 5972. Hotel 235, Juliet, gate number 2. Juliet Apron, gate number 2, Baixar travado, Rio 5972, Lima e Pouso, cabeceirão no 1-0, confirma? Afirma, pouso autorizado, 90 com trilha. Certo. Ligação Juliette, o 4298. Juliette, portão 3, azul 4298. Juliette, portão 3, 4298. Rio 5972 pousou, livrou aos 38 minutos, chame agora solo 1, 219, boa noite. 219, grato, pô. Alô, Rio 5972, livrou e puxa. Rio 5972, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, no Rio de Taxi, 5972. Juliette, autorizado, pátio 3, posição 8 prevista e 5972. Carga 08, posição 08, 5973, pátio 3. Salvador, gol 1246, Índia Serra, visual, trem baixo. Bono 246, avistado, pista no zero, pouso autorizado, vento 080 graus, 89, altímetro no 011. Livre pouso na pista 10, altímetro no 011, Bono 246. Salvador, Chanel 63, 13, pushback, acionamento no UNO. Atenção, Keep It Soul, reporte táxi, Chanel 63, 13. Coordenação, reporte táxi, Chanel 13, 13. Noite, Bote Alto, 019, established LS 10, landing gear down and lock. Bono 246, solos 44, direita, já liberou 219. 219. Portugal 019, né? Traffic inside, check landing gear, wind is 080 degrees, 12 knots, can age 1011. You are clear to land 1-1-0. Land 10, 1011, copy the wind, thank you, Bote Alto, 019. Claro, táxi, o CMM 3113, Uno 61 a bordo, 430, Oceano Galeão. É 166 a bordo, confere. 161. Copiado 161, táxi autorizado à sua direita via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 62, ajustando 1011 Oceano 3113. Direita Índia, ponto de espera 286 09 63. Oi, Salvador, eu vou no 888. O 1-888, tráfego avistado, número 2 para o pouso. Tráfego precede uma curta final de aproximadamente uma milha, continua com a liberação. O vento é de 70 com 10 milhões. Portugal 019, on the ground at 48, leaving to the right via Foxtrot and the Cobra 1 to Anasmo 9. By the right, via Foxtrot 1 to Anasmo 9, Portugal 019. Boa noite, Aurea. Boa noite, 6306 da Xenep, mantendo ponto perto. Pronto. Ground, boa noite, Portugal 019, Ron Fox. Portugal Zero Anana, boa noite. Jartex vai Alpha, report before taxi Juliet. Zero vai Alpha, report, report before Juliet, Portugal Zero Anana. Salvador, Gono 970, estabilizado ele, SX3 Donozara. Gente, reporte o externo baixar travado, número 2 para o pouso, Gono 970. Chamará no externo baixar de travado, 970. No 5-119-8, aciona identificação, voo e bombe, chegada bombe. Externo, baixado e travado, Gono 970. Sim, gente continua a aproximação, agora liberação pro pouso, 970. Ok, continuando. É pronto, sim, Juliet, era pro final do 01. Clear deck, vai Juliet, gate number 11, PT Escola MK, AB gate number 6. Vai Juliet to gate 11, follow the follow me at gate 6, era pro final do 01. Boa noite, obrigado. Boa noite. O 1970, pistão no zero, pouso autorizado. 80 graus, 1229, altímetro 1011. Livre pouso. Aqui, autorizado pouso no zero, 1970. Alfa Juliette, portão 4, bom, 1888. Solo Salvador, muito boa noite. O Azul 4298, ciente da Alfa Petrolina 300. 4298, Alfa confere, aprovado 300, tá pronto pra cópia? Afirma. Autorizado, Salvador Petrolina, via rota do plano, Alpesulu 20, nível de voo 300, saída Momo, transição Flock, decolando a pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5044. E o controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para o 4298, Petrolina, nível 300. Decolada 10, curva esquerda, saída Momo, Flock e Zulu 20. 5044, transponder, 120, decimal 8, controle. Confirmando a saída Momo, transição Flock, ok? Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. E corrigindo apenas a frequência do controle, operando agora em 119.8. Momo Flock 119.8, pro Azul 4298. Correto, é forte, pronto, Azul 4298. Chamada pronto, 4298. Tá livre, gol, na hora 7 horas. Direita via Foxtrot 219. Direita Fox 219, obrigado, boa noite. Boa. Câmera 313, decolagem atualizada, 70 graus, 109, 1011, não tive. Câmera decolagem 1011, câmera 313. Alô Salvador, Mono 970, livrou na Cisco. Voo 970, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 9, fique atento ao sinalizador, corrigindo, fique atento ao follow me car, que o mesmo encontra-se no, através do portão 62. E Alfa Juliette pro 9, será atento, Mono 970. Zero. Checa o trem, vento 70 graus, 8 nós, altímetro no zero, 1-1, pouso autorizado. Autorizado, está baixando travado, autorizado, está visual, autorizado na 10, gol, 1-1-7-0. Minha 313, decolada 55, controle 208, boa viagem. Ah, correção, 119.8, boa viagem. 19.8, boa noite, minha 313. Solo Salvador, tripe 5393, bate 3, para o pushback, tornamento. É bom, ataque, tripe 5393. É pontará. 170, no solo 57, direita, libere, chama o solo 2199. Beleza, solo 219, o nono 70. Vai Salvador, boa noite, 3305, 2500. 3305, reporte baixar travado, 80 graus, 10 nós, altímetro 0, 1, 1. Reporte 3305. Paulo Salvador, trip 5393 para o táxi, 51 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, está alternando o Recife. Reporte para ingresso, parte principal, trip 5393. Porta na parte principal. Baixar travado, da 3305. Pista 10, pouso autorizado, 90,12. Autorizado, pouso 10, da 3305. Principal Índia, ponte espera 186, 611, 35393. Espera, pronto, trip 5393. Trip 5393, alinhar e manter a pista no zero. Solo 02, direito 1, 219. Direito 219, 03. Solo Salvador, boa noite, 03. Na 3305, boa noite, 3 táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Nossa, Juliette 612, tá 3305. 93, livre de embalagem. Salvador, o azul 4298, na posição 3 para fuga de estacionamento. Azul 4298, reporte táxi. Reportará para o táxi, 4298. E 5393, decolado 03, controle 120, correção 119.8. Centro 393, 109.8. Salvador, boa noite, é o trip 5595, interceptando a final visual com o aeródromo. Ativo, tráfego avistado, é porte estabilizado, final visual 10, baixar travado. É, reportarei. 1011 no altímetro, 80 com 10. Azul 4298, POB 79, 2 horas e 17 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Táxi autorizado à sua direita, via Índia, ponto de espera, torre, 118, decimal 62. Ajuste no altímetro, 109, Azul 4298. Autorizado à direita, via Índia, quando pronto, 186 para 4298 com 109. Foi, Salvador, muito boa noite. Azul 4298 no ponto de espera da 10 pronto. Azul 4298, aliás, em manter pista no zero. Ali manter 4298. No signo, solo azul no zero, direito 219. 219. Solo Salvador, boa noite, é o trip 5595. 1219, por gentileza. Desculpa aí. Azul 4298, 80 graus, uma dúzia, decolagem, autorizado. Autorizado a decolagem para o 4292. Sinalizador, temos só aqui a confirmação do pátio, só não temos a confirmação da posição, ok? 5515. Salvador, boa noite, Schneider 6224, está estabilizado no ILS da 10. 6224, Schneider, boa noite. Tráfico avistado, cheque o trem de pouso, vento de 80 graus com 8 nós. Altímetro no 011, pista 10, pouso autorizado. Ok, pouso autorizado no 0, ainda não baixamos o trem de pouso em 6224. Azul 4298, decolado azul no 2, controle 119, decimal 80, 119, decimal 8. 19, decimal 8, controle 4298, boa noite. Salvador, boa noite, Rio 5972, formação Alfa 400 Gavião. 5972, Alfa confere, ajuste no 011, pronto, cópia. Pronto, cópia, só para registro é um Boeing 767, caso no plano TVN 27. Gente, será corrigido aqui, está autorizado. Salvador. Galeão, via para o ISC 50, nível de voo 320, aprovado, 320. Daí o Leda Eudes é a saída, decolando da pista 10, primeira curva direita, transponde 5055 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 320, subida da El. Leda Eudes, abrisco 50, decola da pista 10, curva direita após, 5055 transponder, 120.8 ao controle, 15972 para pushback acionamento. Correto, apenas corrija a frequência, modificando agora para 119 decimal 8, ok, o Rio 5972. Grato, na TIS era mesmo 118.198, confirmo. Estimativo, 119.8, correto. Reporte táxi 5972. Reporte na táxi 5972. 224 Avianca, o Chané no solo azul no 5, direito 219. Direito 219, 624. Solo Salvador, boa noite, Chané 624, Libra na Eco. 224, boa noite, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 624. Azul 5001, Bravo is informational, stand by to copy. Send to right copy, 5001. Clear to Salvador, clear from Salvador to Guarulhos, via Azul 16. Flight level 360. Dial, departure, then Leda, after that bridge. Take off runway 10, first right turn. Squawk 5054, and Salvador departure control 119.8. Back is correct, come let you push and start the Azul 5001. Roger, just 1 minute, okay, Azul 5001, stand by to push. Xena 224, ingressa Juliette, portão 1. Juliette 1, 224. Que tem, livre posto Xena, 80 graus, Xena, livre posto. Z, confirma o vento, só curiosidade, 624, a torre nova já tá operando? Confirmo. Ah, só curiosidade, a nova torre aí já tá funcionando? É, ativa a nova, que eu disse, lá no fundo do pátio, você tá vendo aquela que tá aí construindo? Isso, com as luzes acesas lá, estão construídos, estão já respondendo, tá, tá pronto. Não, ainda não tá pronto não, só tô na construção, só tô levantando ainda. Só previsão de entregar a obra completa no final desse ano. Eu aposto daqui a uns 3 por dia, certo? Taxi do Rio 5972, com dois a bordo, também de 3 horas e 8 minutos, alternando Guarulhos. Rio 5973, autorizado táxi via pátio principal em Índia, ponto de espera, torre 1, torre 18, meia dúzia, com 1011, Rio 5972. Autorizado táxi com 18, meia dúzia, torre na posição de espera, Rio 5972. Salvador, é o Gol 9250, informação alfa para o Recife. Gol 9250, Bravo, informação atualizada, guarde cópia. Mas está Bravo, Gol 9250, guarde cópia. Salvador, muito boa noite, Gol 9250, informação Bravo, para cópia Guarulhos, 2340. 9810, informação Bravo, guarde, 22 cópia. Azul 5001, clear to push and start, come right to taxi. 5972. Super máquina 67 aliada e manter inicialmente a opção dela. Tan 3178, solo 21, libera a direita via Foxtrot. Chame solo 121 decimal 9. Direita Fox 219, Tan 3178, pega. Fala, Felipe. Lá atrás. Valeu, mas caiu lá, tô seguindo. Opa, tô em casa. Beleza, bom descanso aí, galera. Falou. Zona 0, cover esquerda, ponta, Caju, 5063, autoresponder 120, 80, controle para o voo 9250. Corrigiu apenas a sequência do controle 119.8, ok? Chame pronto com 9250. 19.8, então, ou 9250, galera. Salve, Salvador, tá 3178. Tá 3178, prossegue na Alfa Report antes da Juliette. Alfa Report na Juliette, tá 3178. E 9890, pronto, cópia. E Matheus? Autorizado Guarulhos, via Upslo 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós-Leda, direto bridge. Receptor via, após conforme a rota apresentada. Decola pistão 90, primeira curva direita. 5061 é o código transponder. E o controle Salvador, 119.8. Para Guarulhos, autorizado 340, via uniforme Zulu 96, perfil da saída da El Leda Prince, após essa ferrovia. Decola pista 10, primeira curva direita, aciona 5061, 119.8 controle, Rio 98 no 0. Correta, pode pronto, 98 no 0. Portada pronta, 98 no 0. Passa para Juliette, 3178. 024, solicita o pushback e acionamento. Tan 3178, autorizado Juliette, portão 7. Juliette até o 7, outra 3178. Voo 9250, pushback, iniciou pushback após o início do táxi do Embraer da Azul, calda em condensação, que pressola é pós-táxi. Confirma, preparou 9250. Afirma, o senhor solicitou o push? Afirma, mas eu não compreendi a informação. Gente, vai coordenar o equipe solo iniciar o pushback com, após o início do táxi do Embraer da Azul, após o tráfego livrar sua cauda e a porta táxi, em coordenação com a equipe de solo, que é o pushback. Então está autorizado o pushback de acionamento após a passagem do Embraer da Azul, passar na retaguarda, 9250 da Gol. Taxi by right via India, on hold short runway 10, call tower 118.6, 281011, Azul 5001. 5001, holding Star 20, what's yours? Azul 5001, are you able for line up and take off immediately? Yes, sir. So clear line up and take off without stop immediately. Runway 10, wind is 080 degrees, 10 knots, canage 1011. Rolling 10, 5001. Boa noite, Gol 723, ILE. Gol 723, tráfego avistado, continua aproximação, Embraer Azul ingressou para a decolagem imediata sem parada, o vento é 70 graus, uma 12 nós, altímetro 1011, aguarde, autorização para o pouso. Oceano 212, este é o controle de Salvador. Estamos transmitindo na frequência de 119.8 e 1208. Em operação, o 119.8. Desça para 2.000 pés, direto Duna, com ajuste 1011. Oceano 6212. Espera, Torre, 118.62 é com ajuste 1011, 9250, boa viagem. Com 1011, direita, Índia, no ponto de espera 10, 1862 é grato, 9250, boa noite. Azul 5001, airborne at 28, Salvador Control Frequency 119.8. Salvador Departure 119.8, Azul 5001, connect. Salvador é o Gol 9250, se aproximando do ponto de espera 10, pronto. Gol 9250, boa noite, autorizado. Alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a pista no zero, 9250. Salvador, boa noite, eu vou 1134, na posição 5, informação alfa. Quando possível, autorizar a Maceió. Gol no 1134, 370 aprovado, copia, Maceió? Afirmo, copia. Vou liberar a direita, Foxtrot, informação 209, gol 1723. 370. Saída Puca, transição Caju, decolando da pista 1-0, primeira curva esquerda, 5-0-65, código transponder, e o controle Salvador, 1-2-0-8. Negativo, autorizado, Marcelo, no nível 370, Antel 58, decola da 1-0, curva esquerda no perfil da Puca, transição Aracaju. 5-0-65 é o código, 1-2-0-8 é o controle, 1-1-3-4. Apenas corrigir na frequência do controle 1-1-9-8, ok? Ah, negativo. 1-1-9-8. 1-1-3-4. Correto, parte ponto com 1-1-3-4. Reporta né? Solo, Salvador, boa noite, Goro 723, segura a pista na alta. Goro 723, reporte antes da Juliette. Boa tarde, da Juliette, Goro 723. Solo, Salvador, boa noite, 3305, informação Bravo, pronto, cópia, recebo. 3305, Bravo, confere. Pronto, cópia. Pronto, cópia, Recife, na 3305. Autorizado, Salvador, Recife, via para o uísque 58, nível de voo 330, saída Pucca, transição Caju, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5047 e o controle Salvador 119.8. Recife atualizado 330, nível para o uísque 58, saída Pucca, transição Caju, decola da 10 com curva na esquerda. 0487, nosso ponto é 109.8, controle 7305. Correto, Tandes 305, reporte pronto. Porta da Rio. Salvador, Rio 9890, para partida na posição posterior do reporte. E 9890, reporte táxi. Contará táxi de 9890. Correção, é 119.8, bagagem. 198 agora, 9250, boa noite. Para 198. A sua identificação, desça para o nível 050, estou tímido no 091, vou Itab. Mano, Juliette, Golo 723. Mano, 723, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, Golo 723. Portão 3305, o senhor poderia nos ajudar aqui pedindo o operador Stinger, por favor? Sente. Obrigado.